O Xelema 2 G5 autorizado, alinhada da Solar Pistino 0, vento 110 graus, 062 Gelante. Xelema 2 G5. A chegada da média 1 chama novidade desse ponto. pode dar para descida, utilidade vai, sabe? Tem a Bermédio por enquanto. Chama de cima. Certo, pode dar a descida, Azul 2775 do Separa 4 no pouso, registro em Salvador 1098. 4 mil pés 1098, Azul 2775. Pode ficar na 23? 23, chama estabilizar. Chama na 25, e aí cumprir o perfil superior na subida. Confirmar, pode chamar na 225. Pode ser, vai cumprir o perfil o superior na subida. Você quer saber se eu vou cumprir o gradiente da saída, é isso? Está sendo observado o governo 060, a faixa de 5 mil em Salvador. Estou cruzando 060, e? Correto, pela apresentação na base, cruzando 060. Estou indagando se vai cumprir o gradiente de subida. Colagem, pista no 0, vento 1-10 graus, 089. Está de colagem 629. Correto, comandante. Se o senhor vai cumprir o recorrer 110 a 1,5 milhas da faixa Salvador. Ah, restrição de subida do 110 1,5 milhas. Boa, senhor. Médio. Pela Salvador, bateria 2229, na ideal para a descida. Cuidado, vai ser 6. 229, decimação 090. 090, 2229. 4.000 para 3.000, 4.950, autorizado para o procedimento. 958, 32 no 3, ILS, chama o estabilizador na localização. 2.000 ILS, chama no lock, 4.950. Estabilizado, 1.66. 1.66, chama a PM, 1.8, 1.95. Uno 233, avistado, autorizado pouso, pista no 0, vento 1-10 graus, 079. Pista pouso, voo 1-2-3-3. Mil pés, azul 2785. Sim, obrigado. Quando é que Estamos em velocidade para 2,0 nós. Controle, muito bom dia, o Xamé 629. Xamé 629, contato radar de decolagem, subovia. Chamo 1 para o 360. Chamo 1 via até o 360. Alguma chance de ter esse quadro de laser? 2,0 para o laser, o Xamé 629. Sempre foi de laser 629. Estabilidade ILS 4958. 4958, contato aproximado 100 ILS, trecutura, cabeceira 1-0, chama a tele Salvador 1, 9, 2, 9, 9, 5. 2895, boa. Chama o Cruzeiro 7, via de gás, 3, 5, 9. 2875, do separador 2, 9, 10, via de gás, trecutura, cabeceira 1-0, chama a estabilidade 1, louco, Zé. Colo 963, mantém o ponto de espera, só um tráfego a 6 milhas, cabeça de usar. Até mais bem, ponto de espera. Colo Salvador, muito bom dia, azul 4958, passando 5 milhas na cabeceira. Azul 4958, continue a aproximação, aguarde pista livre. Ajuste no 019. 1019, boa noite, tarefa. Eu mantenho 070, chega até. Bom, vamos lá, seu filho, você para 3 no 3, o último é 3 no 0 no 9. 3 no 0 no 9, Xamé 225,

Ok, 1-2-0, decimal 9. 2-2-2-9. Solos. Afirmo, vento 110 graus, 079. Vamos autorizar, 4950. Lado 63, está visual com o tráfego curto, final do zero. Azul. Lado 63, após o pouso do ATR, está azul, está autorizado a alinhar e manter a pista 1-0, agilizando manobras. Quer fazer o ATR e manter a clonada, é para isso. Está no lote, visual azul 2775. 1275, complete a aproximação em 77, abecer 1-0, chama tudo o salvador em 1 na OS, abecer 1-9-5. 1895, obrigado. Salvador, bom dia, azul 2775, uma manilha e meia para o Índia Serra. Azul 2775, continua a aproximação, aguarde a pista livre, fale o bonde da Gol alinhando para a decolagem na pista no zero. Sente, azul 2775. Azul 4958, sol para os 37, primeira direita, chama o chão Salvador, 121, décimo nono. Direita, 709, obrigado, bom trabalho. Bom dia, igualmente. Autorizado a decolar, pista do zero, vento 120 graus, 079. Sem decolagem, gol 9-0. Vai salvador, bom dia, gol 0-9-3, bom dia, gol 0-0, pronto. Gol 1-0-9-3, mantém o seu zero. Manterá. Continuado, indução no Golfo 2309. 2309, 1649. Aproximação, pode manter essa velocidade até se receptar o localizador? Se manter, vai manter até o localizador, o aproximação. Neto, eu se mantenho a 2000 pés, o altímetro está voltando ao 0-1-9 e o final é se chama chave 0. Para 2 o vai ser um pouco mais autorizado agora. Chame a 2 na ONU, chame Recife 2-3-5, antena 2-3-8. 0 graus, 0-7-9. Livre, pouso, 2-7-7-5. Colo 963, está colado os 3 jogos. Chame agora o controle Salvador, 1-2-0-8. 1-2-0, está colado 963. Bom dia, gol 903, decolado na São Lucuna. 963, contato na zona de colégio, submontão 360, após 2000 atletas. 360, após 2000, por onde, qual posição? Posição Weber. Desculpa, não entendi, posição Bóculo? Posição Lima Eco Delta Alfa. Aleta, gente. Após 2000, por onde, Leda? Por 963. 19, autorização para o sequência de trânsito, mantém a presente pilota, como emitiu o curso do louco eletrônico. Isso, mantém a 3 mil pés, o ajuste em Salvador 909. 5, mantém proa, limite ao localizador 3 mil pés, mantém descendo para 3 mil, 2, com 19, 2, 2, 3, 4. Salvador, se der 9970 e LS da 10 na sua escuta. 9970, continua a aproximação, aguarde a pista livre. Continua a guarda a pista livre, 9970. Azul 2775, Solos 42, livrando agora à direita. Chame solo, frequência 1219. 1219, azul 2775, graças. Pista livre, o vento 110 graus, 08 nós, pouso autorizado. Livre, pouso 9970, pista 10. 1093, mantém o ponto de espera. Certo, está contigo, 1093. Zona 649, responde no sinal de 4200 mais, desça para 4000 pés, aí chama 0 na 9. 4000, 4 na 9. Estabilizado, próximo instante. É meu, vai então, próximo instante, completo o sinal de São Torre, ela é o do sinal 95. 1095. Passada do 2229 para o localizador 30070, desça para 2000 pés, autorizado sinal LS76, reporte estabilizado. Direita 070 para o localizador, autorizado LS76, reporte estabilizado, 2229. Reportiu o ponto ideal para mudanças das regras do Fox McDonald's. Botarei mais coisas para mudança de regra, solicita pela direita da 17. Confirmativo, suficiente. Na execução da manobra pela direita, tem condições de fazer uma base evitando alongar muito devido ao tráfego no sequenciamento para evitar simultâneo naquela pista? Aqui. Gente. 1093, autorizado alinhar e manter a cabeceira 1-0. Ali mantém 1-0, boa 1-0, 9-3. Solo 9970, solo aos 44, libere primeira direita, chame solo, frequência 1219. Primeira direita, 1219, 9970. Modificação do presente, o Mike Tango. Modificado aos 44, base pela direita, pista 17, reporte nacional, vento 1110 graus, 089, Fox, Tatarra, Mojo, Fox, Mike Tango. Mike Tango. 1093, pista livre, autorizada decolagem, pista no 0, vento 1110 graus, 089. Decolagem autorizada, pista no 0, para 1093. 2229, complexo sinal de torre, 118 decimal 95. Chama 1895, 2229. Globo 649, desce para 2006, autorizado sinal ILS-XC, reporte estabilizado. 2000, reporte a capa desestabilizado, ILS-XC, manda 649. 308, bom dia, 093. Bom dia, Rua 1093. Roma 093, bom dia, contato radar, subatório no vídeo voo 360, após 2006, autorizado direto para o Alessa. Para o 360, após 2000, Alessa, agradecido no 093. Roma 963, São Centro Recife, 128, decimal 35, ao CR 123, decimal 8. 1235, 1238. Roma 963, bom dia. Bom dia. Roma Fox, Mike Tango, solo aos 47, qual é a parte de destino? Liberando a direita, táxi livre, não me escuta pelo corte, um bom dia. Período 2229, pouso autorizado, pista no 0, 120 graus, 089. Tem livre pouso no 0, 2229. Volume 49, reduza para velocidade de aproximação, segue tráfego nacional, agora é meia dúzia de milhas, é, Alfa Tango 72, qual é o 120 de grau de speed? 7149, meia dúzia. Autorizado também, não foi. Volume 49, reduza para aproximação, completo final, estima torre, 118 decimal 95. Volume 649, 2,95. Chegou 1649. 1649, bom dia. Continua a aproximação número 2 para pouso. Tráfico precede 1 ATR da Passaredo na curta final, pista no 0. Vento 1, 10 graus, 089. Essa número 2, 1649, passar para lá. Certo. Solo 50, libere pista à direita, chame solo, frequência 209. Solo 0, chama solo 209, passa direto 2229. Número 649, pista livre, vento 110 graus, 089, pouso autorizado, pista na 0. Pouso autorizado, 10, 10, 49. 49. Como é 49, sola 52, libere pista direita e chame sola. Frequência 209. Gol 1093, centro Recife, 128 decimal 8, ao TRN 126 decimal 0. 128, 260, bom dia, 1093. Bom dia. onde o JPS, bom dia, pelo lado direto oficial e antiga rotatória, já posso mudar a descida. Bom, se você consegue visual para 2500 pés, o ajuste é 099. autorizado a alinhar e decolar. Pistão no zero, vento 120 graus, 089. Meia decolado, aos 1-0, chama agora o controle em 1-2-0-8, bom dia. Vai chamar controle 1-2-0-8, Olímpio Vermelho. Salvador Olympus 06. Olympus 06, bom dia, contato Ronaldo, da Carolina de Lobo, 50, sai da PUC. Turbina 250, sai da PUC, Olympus 06. Tá pronto. Jota, alinhar e manter cabeceira no 03517. Demanteu no 03517. 3517, decolagem autorizada, pistão 0, 120 graus, 8 nós. Isso é a decolagem para 3517. Decolou 04, chama agora o controle em 1208. 08, bom dia, senhor. Bom dia. Bom dia, contato radar, chega para o nível de voo 3.60, após 2.6, autorizado direto elétrico. Após 2.6, direto elétrico, está 3.57. Uma 092, bom dia, autoridade chegada da MEC, uma desce para nível 050. Oriente 06, chame centro Recife, 126, decimal 85, ao término 125, decimal 45. Chama Recife 2085, terminando 12545, Oriente 06.